Boa noite, 0514. Qual era a pergunta? Condições da passagem da aeronave, da Gol? Ok, então 075, então número 1 para decolar agora de Salvador até o ponto de espera, reporte pronto. Aceita prosseguindo até o ponto de espera, vai reportar pronto. 0055. Sorrevo 9055, ponto espera pronto. 55, alinhar e decolar, 120 graus, 89. Alinha e decola, voo 9055. Uno 994, chame Recife, 125, decimal 1, corrija, 125, decimal 45. Boa noite, com voo. 0-5, próximo ao ponto de espera, 1-0, pronto para decolar. 1-8-0-5, alinhado e mantém 1-0. Tem mantém 1-0, vou 1-8-0-5. Da Gol aos 12, controle 1208, Boa Viagem. 208, para ganhar, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, Gol 9055. Gol 9055, boa noite, contato radar, suba nível 350, saída PUC. 350, PUC. 9055, obrigado. Golo Session no 4, centro 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado. 805, decolagem autorizada, uma centena com 10 nós. Iniciando, igual. Iniciando, igual nós, tá? Vai colar o 15, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Perigon 805. 05, boa noite, contato radar 4370, sai da PUC. 370 na PUC. Boa noite, aqui é o Corpo Confiante, posição 3 do Batona. Prossiga, Golfo Confiante. Autorização de rebote para a posição 8 do Pátio 3, posição da espera. Vai para o Pátio 3 mesmo? Positivo, na posição 8 do Pátio 3. Confiante, chame no término do rebote. Ok, já não é isso, Maria Pérez. Gol 9055, chame Centro Recife 125, decimal 4, bom voo. 1254, é isso? 1254, 45. 2545, onde é? 805, chama o centro Recife, ano 25, decimal 45, bom voo. Pronto, 2545, centro Recife, obrigado. Salvador, boa noite, 746, boa noite, a sua identificação desça 2.000 pés, chegada à área, ajuste 1013. 2.000 pés, 1013 na área, pode voar agora? Pode voar, ITAP. ITAP, 746. Bom dia, sua identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. 3520 pro Editap. Oi, aqui é o Gol ficou fiante, confirmando o término do rebote. Fiante. Obrigado. Boa noite, Santos 3170, boa noite, essa é a identificação, esse é o nível 050, vigilância e chegada amarela. É o marcador externo, comandante. Nesse caso, eu teria que fazer o procedimento completo. Foi na proa de TAP. A proa de TAP prossegue no perfil 3170. Proa de TAP. 5746, autorizada final do ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Autorizada a pista 10, reporte localizador, é 6746. 3520, desça 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado, localizador. Estou localizador da INSA 10, 6746. 6746, torre 118, decimal 9, cubo pouso. 118, decimal 9, bom dia. Salvador, Objet 6746, estabilizado em LSA 10. 6746, baixou e travou? Baixaram e travaram. Livre pouso 120 graus, 62. Livre pouso na 10, 6746.